Amigo, não faz assim com ela. Ela não merece isso. Não merece isso. Ele só erra porque tem alguém pra perdoar. Você colabora e parece que gosta de se machucar assim. Até quando você vai chorar? Vai se auto-pegar, vai se alcoolizar. Tá faltando coragem aí. Ele sabe atingir, sabe errar, corrigir. Tem gente que gosta de sofrer. No seu caso você parece que ama. Ele pede ser cama. Até quando vai se sujeitar? Faça pano e aceitar esse amor tóxico e distorção psicológico. Tem gente que gosta de sofrer. No seu caso você parece que ama. Ele pede ser cama. Até quando vai se sujeitar? Faça pano e aceitar esse amor tóxico e destrói seu psicológico. Certos amores nem vale a pena insistir. Segue o baile, bebê. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Ele só erra porque tem alguém pra perdoar. Se colabora e parece que gosta de se machucar assim. Até quando você vai chorar? Vai se auto-pegar, vai se alcoolizar. Tá faltando coragem aí. Ele sabe atingir, sabe errar, corrigir. Tem gente que gosta de sofrer. No seu caso você parece que ama. Ele persegama. Até quando vai se sujeitar? Faça pano e aceitar esse amor tóxico que destrói seu psicológico. Tem gente que gosta de sofrer. No seu caso você parece que ama. Ele persegama. Até quando vai se sujeitar? Faça pano e aceitar esse amor tóxico que destrói seu psicológico. Tem gente que gosta de sofrer. No seu caso você. Até quando vai se sujeitar? Faça pano e aceitar esse amor tóxico que destrói seu psicológico. É por isso que eu digo: vem de golpe que eu vou de vítima.